blogspot.com. DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix, e DJs Genilson Incomparável e Júnior Calabria. Olha o palhaço pirou, é o live na parada, que nada dá um valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou, é o live na parada, sabe que nada dá um valor. Puro, puro, puro. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. A mina tá na minha, eu vou meter na vida, no Super Pop Live. Bica, bica, bica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Aqui não tem caô. Picada, picada, picada. Oh, oh, oh. DJ Alice Juninho é quem comanda esse show. É pegada, meu amor. Oh, oh, oh, oh. E Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh. Wesley Nandinho é pegada, meu amor. Banda Pérola Negra! Joy Bilassi! Aí, Beni! Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Puro! DJ Manuel Júnior. A mina tá na minha, eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Aqui não tem caô. Picada, picada. Oh, oh, oh, oh. DJ Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, oh. Wesley Nandinho é pegada, meu amor. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Daiane Show. Máximo. Aí, DJ Manuel Júnior. J 91 32 41 15 Manuel Júnior. Suane Batidão. Eu só queria um dia entender esse amor que sente por mim. Esse paradoxo sentimental. Pra outra foi se entregar. Fatos marcantes se não vão faltar pra ficar e deixar ela pra trás. Toda essa história não vai acabar, pois você sempre vai me amar. DJ Manuel Júnior. Mas

abraçar. Ao som do DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Billy Brasil. Oh, teu sorriso alegrou meu dia. Minha inspiração, pura poesia. Dos teus lábios soam melodia. Tão bom. Família MJ. Mas sozinho não dá mais. Ar do meu respirar. Se é sonho, não me acorda. Jamais. Vem me beijar. Vem me tocar. Vem me abraçar. Meu dia, minha inspiração, pura poesia. Teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ar do meu respirar. Se é sonho, o sucesso e a criatividade aponta para essa marca. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só. Ela ficou desnorteada, o cheirinho da loló. Ela puxa, puxa, puxa tudo de uma vez só. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. Ele é foda, eu sou fodinha, então pra misturar o champanhe. Eu pego a filha, meu pai pega a mãe. Ele é foda, eu sou fodinha, então pra misturar o champanhe. Eu pego a filha, meu pai pega a mãe. Busca os caras que dá alta na favela, faz certo. Ah, de fuzil na mão, dança mais que o Michael Jackson. Busca os caras que dá alta na favela, faz certo. Ah, de fuzil na mão, dança mais que o Michael Jackson. Novíssimo estúdio MJ, o um pancadão de Macapá. Ela tá de tela decolhada, pro Lohan e Rio. Ela tá de tela decolhada, pro Lohan e Rio. Então tá rapido, então tá rapido, então tá rapido. Eu quero ver você dançar. Vamos! DJ Manuel Júnior. Você dança ao som do estúdio MJ. Vem aqui, ó, pro meu ex.

Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Desse não acredito mais em contos de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei das brincadeiras. Chama o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. DJ Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. Chato, né? A encheção de saco, por dizer. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segundo, eu passo o nome a dormir. Terceira, se arrepender. Se que dói, me doeci em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir. Jogada a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se pergunta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora todos já sabem que o seu amor. O que é que você vai fazer pra me voltar? Aqui é CD DJ Manoel Júnior. DJ Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. Adoro! É, andava de chinelo e tu não tava nem aí. O mundo foi girando, graças a Deus, tô aqui. Falei que o mundo ia dar volta. Mas agora tu se fudeu. Você não deu valor e agora perdeu. Comprei uma melhor que achava perfeito. Tem várias vagabundas querendo sentar. Mas agora tu se fudeu. Você não deu valor e agora perdeu. Comprei uma melhor que achava perfeito. Tem várias vagabundas querendo sentar. É o treinamento do bumbum. Mulheres na parte 1. DJ Lohan que tá tocando. DJ maluquinho, seu batidão. É o DJ Manoel Júnior que comanda a festa. Deixa no teu cabelo, dou tapinha na bundinha. Você endoidando e ficando molhadinha. Deixa no teu cabelo, dou tapinha na bundinha. Você endoidando e ficando molhadinha. Na boquinha. Vem, vem, eu quero te beijar. Vem, vem, eu quero te mostrar. Vem, vem, eu quero te beijar. Vem, vem, eu quero te mostrar. Só na boquinha. Só na boquinha. Só na boquinha. Só na boquinha. Olha pro outro, mulher. Olha pro outro, mulher. É o treinamento do bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, pra lá. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, pra cá. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, b Bate pezinho tremendo bumbum. Bate pezinho tremendo bumbum. Agora mulheres na parte 1. DJ Lohan que tá tocando. DJ maluquinho, teu batidão, sabe de nada inocente. No teu cabelo, dou tapinha na bundinha. Você endoidando e ficando molhadinha. Puxo no teu cabelo, dou tapinha na bundinha. Você endoidando e ficando molhadinha. Na boquinha. Vem, vem, eu quero te beijar. Vem, vem, eu quero te mostrar. Vem, vem, eu quero te beijar. Vem, vem, eu quero te mostrar. Só na boquinha. Só na boquinha. Só na boquinha. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Agora é show! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Essa vinha passa mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer, gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal. Novíssimo estúdio MJ! DJ Edney fazendo o povão dançar. Piranha, piranha, vem fazer o bonde feliz. Ela desce até o chão, vai mamar o patrão. E aparelho no dente, vai mamar o gerente. Chama o menor pra fazer a sucessão. Já putaria rola solta, sempre isso na laje. Ela é malandra, mas paga de santinha. Pro DJ Lohan, ela desce sem calcinha. Ela é malandra, mas paga de santinha. Pro DJ Lohan, ela desce sem calcinha. Esse é o bloco das piranha, tem gosta de foguetar. Vem com a treta das novinha, que elas vão te machucar. Esse é o bloco das piranha, tem gosta de foguetar. Vem com a treta das novinha, que elas vão te machucar. Pra cima! Pra cima! Atenção, casa bebe! Agora, agora vai! Vai, vai, vai, toma, só gostosa, vai, toma, só gostosa, não consigo agora, vai, vai, toma, é sinal, vai, toma, só gostosa, não consigo mamando na assassina, levo quinta pra um time, vai, toma, só gostosa, vai, toma, só gostosa, vai, toma, só gostosa, atenção, filhote, atenção, cantabete, vai, toma, só gostosa, vai, toma, só gostosa. CD DJ Manuel Júnior. Aqui só toca as balas. Sucesso!

som pra essa galera. Moisés no comando e o Bruninho no agito. Olha a gatinha que é o uísque, enche o copo pra endoidar. Gelada desce na goela, onde tem rubitolá. Essa é a nave do som que é respeitada no Pará. Gelada desce na goela, onde tem rubitolá. Bota no 12 meu DJ, faz a pedra e vem pra cá. Olha. Moisés no comando e o Bruninho no agito. Olha a gatinha que é o uísque. Sério, que sente por mim, não vai brincar com meu coração. Tô nada bem, eu vi minha ex beijando outro dentro do carro.

Daniel das produções de filha. Suane da Didã. Como explicar por que a lua se esconde e não uniu nós dois? Eu que sempre acreditei no impossível, hoje vou chorar e se ensinar, não trazer você. Juro que vou virar, não vou aguentar. Eu só queria saber por que você resolveu me negar. E pra esse amor tão louco, eu me entrego de primeira, sem pensar nos dois que foram mais loucos. Sempre vence nesse jogo do amor. E pra esse amor tão louco. DJ Manuel Júnior. Qualidade é aqui. DJ Manuel Júnior. Mexe, remexe, e agora desce. Mexe, remexe, essa novinha me enlouquece. Mexe, remexe, e agora desce. Mexe, remexe, essa novinha me enlouquece. Com dedinho na boquinha, ela é muito sensual. Ela sobe, ela desce, ela quica. Com dedinho na boquinha, ela é muito sensual. Ela sobe, ela desce, ela quica. Ela gosta da pedrada, de se meter no ninho. Adora garimpar, depois isso o crocodilo. Ela dá balão no príncipe, não sabe estar laçada. Mas se pisar na bola, te mete a chifrada. Pedrada, picada, deitada, chifrada, laçada, garimpada, pegar uma coroada. Pedrada, picada, deitada, chifrada, laçada, garimpada, pegar uma coroada. Manda, Tecnomania! DJ Luiz, o poderoso Stefão! Família MJ! MJ. Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Caralho, vai chegar. Honey, give me that, you got me red-handed, creepy with the girl next door. Gordinho, desse jeito você me deixa louca, botando a tua toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda, só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Faz a garra da fera, que lá no escuro ela te espera. Faz a garra da fera, que lá no escuro ela te pega, te arranha, te assanha, te deixa maluca. Sanha te leva à loucura. Ufa. Vai, vai, vai. DJ Manuel Júnior. Aqui só toca as principais. O olho da fera no escuro tá brilhando. É um convite, novinha. Ela tá chamando pra te arranhar, te morder, te envolver. Pra te pegar, te pirar. Não tem hora nem lugar pra ela atacar. Qualquer hora é hora pro bicho pegar, se ficar. A fera come, se correr não vai tão longe. A fera adora o nego fazendo jus ao nome com Joãozinho, Asayag e DJ Braz. A fera é sagaz, a fera é demais. Faz a garra da fera, que lá no escuro ela te espera. Faz a garra da fera, que lá no deixa maluca. Ufa, ufa, te arranha, te assanha, te leva à loucura. Ufa, sai a sanfa no flow. Tecnomagia. DJ Manuel Júnior, fique ligado com a gente. Crocodilo tá diferente. Estúdio MJ Produções. Rua Setentrional 882, bairro do Araxá. Venha e aqui sua ideia se torna realidade. Eu quero ser sempre se perguntando, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Eu quero ser o seu conto de fadas, uma história bem contada, um final feliz. O DJ Manoel Júnior, pecadão de Macapá, me tomando pra você se apaixonar. E esse DJ detona os sucessos. Eu já era tua volta, tá sentindo o teu calor. Feliz, eu quero ser o seu conto de fadas.